gente não é imperial, né? Mas a vida... Imperial só é amanhã, né, Américo? Foi de outro qual... É a Avenida Show! Meu ideal foi me abandonar. E aí, passarinho? Tão só, sem o teu carinho. Todo nosso amor. Olha, Maisona. Olha, Priscila. Tão só. Olha, Priscila. Pela noite escura. Olha, minha viúva. Cheio de amargura. DJ Rebelde. Minha dor. Oh, oh, oh. Essa sequência vai pra galera da saudade. Que gosta, na verdade, da saudade original. A gente vem tocando aqui na Avenida. Bora lá. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer. Minha amiga Sione Melo. Um dia. Ela sou grande amor da gente. Frase única. É a única. Mais a vitória. Sempre. Foi de outro qualquer. Para a frase única. Meu ideal foi minha. Te deixou com tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho. Neguinho, todo nosso amor. Os irmãos gelada da Rita Neguinho, abração você, meu parceiro. Tão só, pela noite escura. Equipe sobe pé aqui na frente. E amargura. Sobe pé. Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Momento tão triste foi aquele pra mim. É mesmo, quando você disse: entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim. Cris Salazar, nosso amor que por muito durou. Para Cris Salazar! Para a menina! Dei tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou culpa em mim. E não fui eu. Foi eu. A vida para descer. Sei que ainda existe amor entre nós dois. Só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos, se xingamos, pode ser flash. Esqueça e não liga. É o nome da emoção. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto. Eu te espero, pode crer. Meu grande amor, eu preciso de você. Amigo Luizinho, saudade. Já recordando na Avenida. Tem meu amor e tem tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Nome da emoção. Sei que jogou toda a culpa em mim. Vai, Tiaguinha. E não fui eu, foi você quem errou. Você aqui hoje. Sei que ainda aí, tem amor entre nós dois. O que passou Bia, nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto, eu te espero, podes crer. Meu grande amor, eu preciso de você, de você. Eu preciso de você, de você. Eu preciso de você, de você. DJ Rebelde! Você era a luz que faltava no meu caminho. Você me ensinou a viver e me deu seu carinho. Chegamos na Avenida Show! Nas horas tão tristes que eu precisava. Veja a Bilalê, chegando, imagina, já não deixou. Você me ensinou. me aceitou. É a hora. E me abraçou. A hora é essa de abraçar. Abraçinho! Senti com carinho seus braços. Ó, Marcelinho! Igreja Amiga Mel. Senti as férias e as belas que a gente beijou. Não interessa. Não interessa o seu passado, só interessa estar ao seu lado. O maestro da saudade, Cacique Diel, esse é nosso. Vamos, Cacique Diel, com a sua Oca, hoje, aqui na Avenida. Alô, Cacique Diel, temos tudo. Gente, chapéus, leques, copos, bacanas, camisas, no geral. Se você não chega aí na barraca do meu grande amigo Cacique Diel, aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive Pix, tá, gente? É. Ao cheio do Cacique Diel e a Padrão Valé. Eu mais precisava. É, patrão! Encontrei você. E aí, Vivi? Encontrei você. Bora, Fruzinho! Sente com carinho seus braços me envolver. Bora, Avenida Júpiter, Vizinho! Sente o calor do seu corpo me aquecer. Rebelde! Não interessa o seu passado. Aquele bailão, pai d'água. Só interessa. DJ Rebelde! Estará ao seu lado. Não interessa. Pra recordar, vai. De tanto correr pela vida sem mão, esqueci que na vida se vive um momento. Na Avenida Aniversário da Terra. De tanto querer ser em tudo primeiro, me esqueci de viver. Amiga Denise, os detalhes. Oi, meu amor. Pequeno. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, moças? De tanto brincar com os meus sentimentos. Minha viúva! Vivendo de aplausos envolto em som. De Vizinho de Salvador, Ilha França. Já não sou como eu fui. Agora já tá pra lá, França. Já não sei o que sinto. Já tá derrubando o búfalo. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. O gelo se vai. Com a gente na Avenida Nacional. Júnior Sobidão e o Passarinho. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite e um dia. O Passarinho tá cantando. De tanto brincar com quem é. Eu tinha. Fala, Zezinho! De tanto ocultar a verdade com mentiras. Deixa eu abraçar meu amigo Zaú. Engano. Os seus pais aí, Marcelo Montoro. Quem... E a dona Lélia, que a gente aqui na Avenida. Amigo Zaú, que era isso. De das nossas lives. Claro que eu nunca. Da live do maestro. Zaú! Hoje eu. E a Sione Melo. Acho que compartilhava na nossa live. Eu temia, esqueci de viver. Bora, passarinho! Esqueci de viver. Vou invadir o Poesa terça-feira, quero ver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. DJ Rebelde! música com muito amor e carinho. Sei que mais nada represento pra você. Alô, vida! Tanto faz que alegre ou triste. Traz água, passarinho! Mesmo que você me mande embora, eu lhe quero. Beleza, amiga Glama! Não sou ninguém. Deixa a minha vida ser mais uma vez pra você, Glama. Vamos lá! Meu amor. Alô, Glama! Bota para a baila, gente, mano! Que foi que houve pra você? O melhor churrasco do barreiro. Oh, querido, eu juro que demais. Alô, Luan! 0-0! Meu coração rebelde. Eu dei só a você. Omega Sol. Meu amor. Eu sou o de você, Lorena. Meu amigo Nico, saudade. Rui Maldo, Rui Marabaia. E os velhos aguardam a gente de bom. Ainda não vai ter mais cor. Galera da Marabaia, os Marré. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Viver pra sempre a lamentar. Só me resta então dizer adeus e confessar. Não sou ninguém, indo sem você, meu amor. Vivendo sem você, meu amor. Sonhei num lindo jardim. Sonhei que estavas perto de mim. Quando acordei e não te vi, chorei. Larará, larará, larará. Chegamos, amiguinho! Esta noite então, de solidão, eu quero dormir. Quero sonhar no meu sonho então. Eu quero te beijar. Amor, a gente da querida. Eu vou te abraçar. Sentir o calor. Eduardo tá desista. Deixa o corpo a vibrar. Me digam então, que fiz eu de mal? Fazendo carrinho e dá um vizinho no carrinho. Olá, da Sábio da Dama, patroa Shirley. Sempre nos prejudicaram. Obrigado, carrinho. Alô, carrinho. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Obrigado. Valeu, Jaú! E a Tati, beija. Deixar-te, amor, teu corpo abraçar. Sentir o calor do teu corpo a vibrar. Me digam então, que fiz eu de mal? DJ Rebelde! Pra meu sonho não ser real. Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher, eu juro vou te dar um mundo de emoção. Encher de muito amor esse teu coração. Essa vida do vovô, e arranjar dinheiro pra investir lá de coração, Bracão. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Menina, menina linda, um botão em flor. Era menina. para o amor. Quando? E eu setembro? Já foi. Para um ano? Quase. Ah, vai enrolar, vai enrolar. Vou renascer à sombra do teu esplendor. Se você quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você, menina. Para menina! Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. E eu um fruto já colhido, quase murcho. Alô, Priscila! Vou renascer à sombra do teu esplendor. É pra dançar! Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo. Você que me sabe, tá aqui na frente. Na minha. Sintena! Em você, menina. Na minha menina. DJ Rebelde. Duas taças brindando. Ai, um amor desfeito. Sou Carlão. Duas violas duetando. A saudade. Os meus olhos buscando teus olhos morenos, se fez tão pequeno diante este sonhador. Oh, oh. Yeah, yeah. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. Fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. Chama a minha amigarinha, minha amiga Giovana. Está curtindo hoje a menina Giovana. E voou e quem ficou fui eu. Ele, oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Duas taças trincadas choram o meu pranto. Até minha viola não aguenta mais. E aí, poderoso! Hoje as cores confundem os meus olhos turvos. Hoje eu sei, meu amor não me ama. Yeah, yeah. Oh, oh. Me lembrei. É que agora há pouco me lembrei de um simples bilhete que peguei. Que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Sem te aguentar mais um pouco. Tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Avenida Show é pra dançar e recordar, senhor! Brotam raios quando luas num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua, tomando fera por fera. No entanto, és tão bela. Dezembro, era criatura. garras de carcará. Olhos de serpente. Olhos de serpente. Bora, avenida, pra dançar. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. Alô, Franci Única. És a sede mais ardente que se fez. Um jardim se mudou pro Marajó. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Se estou errado ou certo, ó, Thiaguinho, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal que me faz bem. E a Avenida João vai dançando, vai curtindo o aniversário do DJ Américo. No entanto, és tão bela. Eba! Quanto fera criatura. Bora, Lia! Tens garras de carcaça. Os irmãos saudade. Corpo de fruta madura. Olhos de serpente. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. Já viemos lá do Bar do Valdo, do Guamá. Sede mais ardente. E ainda hoje também Bar do Galego. Um jardim no meu deserto. Lá do Guamá daqui a pouco. Se estou errado, você sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Se estou errado, certo, sabe, sou eu mais ninguém. Minha amiga Lia, Cleide. Nesse mundo. Alô, Cleide. És o mal. Bora, avenida. Bora dançar. Parceiro Ricardo, também um bande, a tarde, o Natal, os talibãs velaguardas, fala preto do Gametão! Eu devia te amar, então, de uma vez do coração, e achar alguém, devia te esquecer, mas não dá. Eu morro de saudade de você. Toda a galera do Pílula Azul. Eu devia te falar que já não te quero mais. Devia me vingar e te fazer sofrer. Mas não dá, porque eu morro de saudade de você. O que passou, passou. Chama, sabe, minha amiga Cleide. Aí dos Madalados, obrigado, Cleide, pelo carinho, tá bom? Vamos, João. Fazer seu amor é certo. E eu não vivo sem te ver. E o que passou? O que passou, passou. Eu te amo e não tem jeito. Porque eu morro de saudade de você. Os nossos talibãs, os velaguardas, estão com a gente aqui na avenida. Já já tem DJ Rebelde. Eu devia te arrancar vez do coração. Grande amigo Zequinha. Fala, Zequinha. Devia achar alguém. Fala, Jô. Devia te esquecer. Mas não dá. Porque eu morro de saudade de você. DJ Rebelde. O que passou, passou. Eu me rendo, eu me entrego. E passou, passou. Eu te amo e não tem jeito. Para Eduardo! Faz teu jogo que eu aceito. Beleza, botar, Eduardo. Porque eu morro de saudade de você. Vai pra cima, ué! O que passou, passou. Eu me entrego. E fazer seu amor é cego. E eu não vivo sem te ver. Passou, passou. Eu te amo e não tem jeito. Faz teu jogo que eu aceito. Porque eu morro de saudade de você. DJ Rebelde. É, senhora, vai casar em dezembro, né? Só vou te falar uma coisa, meu irmão, é dobrado a parada quando casa, tá? Não sei quando está zangada. É mesmo um perigo em qualquer lugar. Olha a mulher ciumenta aí! Uma garota me olha, corre de ciúmes e já quer brigar. Tem mulher que para a festa. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta pra mim. E aí, Lorena? Meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Meu amor, é gostoso. Amanhã, segunda-feira, nós vamos no Palácio dos. A nossa casa então na segunda-feira, gente. Chegue cedo, Rebelde, a partir das 9 até meia-noite no Palácio. Chegue cedo! Terça-feira, maloca do Mureza. Toda terça-feira lá na Ilha do Cumbu é sucesso. Lá do outro lado do Rio. E na quarta-feira fechando no Cardoso, hein? Sei quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. É a agenda do Rebel! Uma garota. Vamos lá, vamos lá! Fala, comandante! Ciúmes e já. Bora, manjona! Vai! Meu amor, você me deixa louco. Bora, Priscila! Faz um drama e briga por tão pouco. Alô, Denise! Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Um grande amigo aqui no Saudade com a gente. Meu amor. Já avisando que dia 7 é isso? Quando a gente se ama. Nosso amor pega. Dia 7 de setembro, feriadão. Aniversário do Aquino e a volta do Rebelde por aqui. DJ Rebelde. Olha o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. Olha o que tá essa parada. DJ Rebelde. Olha o que tá essa parada. Alô, Avenida Show, bola de Ah, oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta. Amiga Cris Fantástica, o beijão carinhoso do Rebelde Cris. Com você, irmã da minha grande amiga Lênia, nossa eterna Lênia. É você. E aí, Américo? Eu te dou minha vida. Parabéns pra você, meu irmão. Muitos anos de vida. Sucesso total, Avenida Show! Tá pipocando! Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. E aí? Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua. Só as mulheres vão cantar, vai! Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Será que elas cantam? Olha pra mim. E me diz, amor, que não vai mais terminar. E aí, mulher? Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. DJ Rebelde. Um caso complicado de se entender. Passarinho, nhu, nhu, nhu, nhu, nhu, nhu. Coisas tão banais estragam o prazer. Alô, Avenida Show! É pra dançar, senhor! Nosso amor é lindo e grande, o encanto. Não imagino, amor, porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Pra ele, dona Sogumba, logo a gente fala, Reizinho! Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa o estranho. Bora, Luan! Bem mais puro no céu. Bora, menino! Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. Teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. DJ Rebelde. Já valeu e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. É o amor que pegou o beco. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Ó, Luizinho! Muito menos entender. Será que a menina show sabe cantar? Foi embora. Sai do bordão que eu vou baixar aqui! Me tire desse castigo. Toma mais uma e toma mais uma. Toma mais uma e solta o gogó. Meu amor, volte por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. DJ Rebelde. O parceiro Neguinho da passagem do hotel. Irmão do passarinho, valeu! Desde esse momento em diante. Mas da passagem do hotel? Consegui ninguém amar como você. Ou da passagem do motel? Me tire desse castigo. Fala, Luan! O que foi que eu fiz contigo? Você é meu parceiro, de longas datas, o rei do churrasco do barreiro. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. DJ Rebelde. Vai, Américo! Só você não vê, amor, o quanto eu te amo. Olha o velho aguarda aí, ó. Meu coração farofa. E aí, fala, fã! Eu chamo, chamo, DJ Rebelde! Chamo. Pra cima! E tudo a você quando não tinhas nada. Mas jogou na cara, ladrão. Fui a seta da tua longa estrada. Ai, minha viúva! E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer. Cinco pensões. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Alejandro! Alejandro! São Vicente, Alô, Cris, Alazão! Aniversário do Américo da Avenida! Pra cima! E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. Só se divertir. Tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Minha amiga Maria do Pop, está com a gente, alô Marias. Um beijão. Sei tudo vai passar. E as Marias do Curió. Te esquecer. Sempre. O tempo vai provar que foi você quem DJ Rebelde. E vai dançando, vai! E vai dançando! Alô, Avenida! Um, dois, e vai! Foi você quem falou. Como é que é? Que o nosso romance chegava ao fim. Foi você, foi! Foi! Foi você quem deixou. Chegou o homem da resenha. Meu coração tão triste assim. Foi você. Bora, Paulo! Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Os nossos varejeiros. Aí, varejeiro! Perdoa pra mim. Inclusive, ontem fui presenteado com o Manto Sagrado dos Varejeiros. Era... todos os varejeiros da saudade, a primeira equipe de todas as aparelhagens. Entenda. Vamos junto, varejeiro! Sem você, bora! É tudo ruim. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor, te peço assim. Sabe? Vem pra mim. Sabe? Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Luiz Eduardo da Guizista. Perdoa pra mim. Fala, Eduardo! Se ele eu não tiver o fim. Saudade apertar, eu vou querer te ver. Bora, Ricardo! Mais sentido ficar. Ricardo Racionais! Os talibãs de Joel Eduardo! O amor que eu sinto não pode esperar. Avenida, pra cima! Eu preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Vai pra cima aí! Vem ser minha rainha, vem me pertencer. DJ Rebelde! E eu sou de você. Oh, oh. Vai! Passou o dia e a noite, vem me apavorar. Solidão no meu peito vem me atormentar. Pra dançar! Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vem ficar na minha vida. Vem de vez se despedida. Porque todo tá vendo só? Essa mulher é uma coisa séria. Coisa séria essa mulher. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. E aí? Uma coisa vou dizer. Tá escorrendo. Tem veneno. Tá escorrendo. O teu sorriso. Eu até fiquei confuso com a história que contaste. Vai, vai! Que foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer: o caminho da verdade é tão imenso, devias crer. Bora, menina! O caminho da verdade é um desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. O caminho para a verdade é tão imenso, devias crer. Meu amigo Loura lá da gravação. Hoje aí, a gente na Sacramento, valeu, Loura. Vamos junto. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto DJ Rebelde. Te amo tanto que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. O Super DJ Michel pra comandar as emoções. O Rebelde vai pro Galego. É bom poder beijar no teu corpo todo. Lá do Guamá. Vendo prazer no teu olhar. Rebelde. Sente teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. E viver. Viver sem teu amor. Não dá. Alô, Zequinha! E aí? Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Amigo Luizinho, a Marcela com a gente, valeu, Luizinho. Seu amor não é sincero. Curtindo. Melhor assim. DJ Rebelde. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Muita coisa. coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Foi sempre assim, esse amor, no começo, meio e fim. Para minha amiga Tati! A verdade, nada demais. Olha quem vem chegando com a gente. Um dos melhores técnicos que a gente tem no estado do Pará. Está na área, está na Avenida Show. Meu amigo Panelada. Alô, Panelada! Abração pro seu parceiro Rebelde. Ali, danado. Chegou agora lá do outro lado, tô sabendo, hein? E cara não vê coração. Vem lá da casa do Baldinho. Não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. Parabéns, meu amigo, grande amiga Glaucia, dá no beijo hoje. Parabéns, Glaucia! Amar sem magoar. E ver cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. E vai deixando, vai! E vai deixando! Pode existir aos pedidos. DJ Rebelde! Deixar-me envolver. DJ Félix! É o nome da emoção! Não, eu não vou permitir mais uma decepção. As almas desse falso amor irá ferir um de nós dois. Não me leve a mal. Feliz aniversário pra Glaucia, esposa do DJ Gilson, Gilson Mix. Parabéns, Glaucia! Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Não, eu não quero. Fala, Américo! Olha quem chegou! Panelada! É que o Américo sumiu agora! Bora, Rodriguinho! Viro do sentimento de amar. Não sou. Ai, meu Deus do céu. Tão real quanto seu amor. É o adeus que vai me dar. Eu não vou chorar por você. E não vou. Já tão cerrando a água do DJ. Hoje eu desisti. Vai pra cima! Não vou permitir o fim. Quero um amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim do sonho. Não me leve a mal. Não quero me envolver. Fantasia não deve existir. Não vou permitir o fim. Não quero um amor. É, Gotiaguinha. Assim. É, não vou permitir o fim. Não quero um amor. Assim. Não vou permitir. Não, eu não vou permitir. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Já chega o Michel pra comandar! Vai! Alô, Avenida! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu estava inteiro enquanto existia a ilusão. E aí? Tô ligando agora só pra te avisar que pro seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outro. Quem sabe canta? Quem sabe canta aí? Então tarde demais, você já perdeu meus carinhos. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. DJ Rebelde, alô Avenida. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Eu lembro que ele estava em meu parceiro Lula, meu apoio. Enquanto existia a ilusão, tô ligando agora só pra te avisar. Meu parceiro Lula, amor, eu não vou. Aí do churrasco da galera, tamo junto, meu irmão. Valeu, Lula, valeu, galera. Tá fechado com o maestro. Que eu posso ser de outra vez. Quem sabe canta aí? Eu já refiz meu caminho. Tarde, tarde, tarde demais. Passando pra dos Gametá. Você já. A tarde é grande. O Natal, o Anjo, o Ricardo, galera. Está. Que é tarde demais. DJ Rebelde. Dezinho do Márcio, o presidente da Pedrola. Valeu, Dezinho! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Abaixa essa aqui, DMG! Lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia a ilusão. Agora pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. E aí? Tarde demais. Alô, Grisela Zé! Eu já refiz meu caminho, caminho, caminho. Tarde demais. Gente, obrigado a vir aqui no show. Quero agradecer, meu grande amigo DJ Américo. Vou fazer o convite pro Rebelde estar aqui hoje aqui, tá bom, gente? E daqui o Rebelde vai pro Galego do Guamá. Até outras horas. Opa! DJ Rebelde, o maestro da saudade. O DJ que a legião da saudade dá valor.